dele. Freestyle ao ar livre, tá ligado? Que não é o freestyle, eu já tenho tudo decorado na minha cabeça. Muita gente faz isso, mas você tá ligado, né? Os caras não admitem. Microfone na minha mão, a perna treme. Eu não vou viver em vão, eu sou barco sem leme. E pra quem acha que eu sou só mais um meme, me ocupei ouvindo o som, eu tô jogando game. O remo tá na sua mão, meu mano, reme. Sem tempo pra contradição, você é leme. Estúdio no quarto, minha beat dança hula. Não me diga o contrário, igual easy, eu grito mula. Eu vim de lá, onde não existe dó. O sol nasce cabreiro, a garganta dá um nó. Dormi no sofá da casa da minha avó, sem dar marcha ré, mesmo eu estando só. Da onde eu vim pra onde eu vou é um sopro. Eu sempre fui assim, a vida me deu um soco. E eu acordei, enfim, as cartas estão na mesa. E eu vou até o fim, não importa o que aconteça. Vou sem pressa, sem prece e sem pressão. No jogo é necessário a mudança de visão. Perspectiva tá ativa, sempre na contenção. Mas aí, irmão, vida sempre na contramão, mas danada. Tá ligado? Freestyle shit, motherfucker. Esse é o Gombo. Yeah.